Canal 2. Nos agrada rimas ricas ou pobres. Não obedecem à métrica sem estrutura convencional de quem especifica uma maneira de viver. Para não esquecer, com pormenores que nem todos conseguem entender. Não importa quem se gaba, mas quem o faz melhor é indiferente, raça, crédito, estatuto ou cor. Por favor, poupem comentários ignorantes. Tirem dúvidas, vão falar, é melhor pensar antes. Entenda-se que isto é delicado como cerâmica. A seguir ao refrão, aí explica-vos a mecânica. Perícia, injeção, tenho amor pela profissão. Profissionalizo um hobby, os versos a minha pressão. Manda gap, são o meu lobby. Os modelos a gasolina, espaços a estricanina. Nova York, que a box, costa esta vitamina. 73, o nascimento do bode condutor. Eu guio o estilo, estilizo o tempo flor. Os primeiros MCs, os copilotos particulares. Pioneiros, as raízes destes ritmos singulares. Lubrificante que nos dá gás, como um gasificante. Hip hop é o meu vício, o teu é o refrigerante. Produtores, breakbeats, com sistemas de som ambulantes. Faziam festas no Bronx, em ambientes beligerantes. Mais tarde vieram os MCs, animar com GTIs. Novo sistema de motorização, os rappers são VIPs. Nas escapar, poupar, vai para a estigância, anulância. Quantos malditos mandam chupões para a ambulância. Cool Herc, não é adivinhar, estava ali a criar. Break on in Method Man, combustível para injetar. Biggie Smalls, acaba rodos favoritos de Nova York. Tenho também o torque, figuro na lista da Autosport. A potência que declaro, torna-me raro como um jaguar. Se me enganei, não reparo. O que vos digo é sempre claro. Veloz como um Lamborghini, enquanto a história como o Fellini. Junto a minha voz aos reais, em fios falsos no mini. Necessitas de inseguranças, não é música de dança. Dicatória, pó e pó, a história que aqui se avança. Thank you.

Vamos.